onde ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. De nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou. Eu sou filho de Deus, é. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, é. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Thank you. eu sou filho de Deus.